Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Duas crianças de 12 e 13 anos foram encontradas mortas dentro de um carro na Cruz Quebrada, em Algés. A polícia suspeita que as crianças, que eram irmãos, tenham sido envenenadas. A mãe foi encontrada também sem vida, já esta manhã, perto do local onde estavam as crianças. Os familiares dizem que a mulher estava deprimida devido a problemas relacionados com a situação parental. O caso foi entregue à polícia judiciária. Suspeita-se de que a mãe tenha envenenado as crianças e tenha se suicidado em seguida. A empresa espanhola, proprietária do autocarro que se despistou ontem no IC8, na Sertã, garante que cumpria todos os requisitos de segurança. O autocarro não tinha cintos de segurança por ser anterior a 2007, data a partir da qual começou a ser obrigatório em Espanha a utilização de cintos de segurança. Do acidente resultaram 11 mortos e 33 feridos. 10 dos 11 mortos são naturais de Porto Alegre, de onde a excursão partira, com destino a Santa Maria da Feira. 5 pessoas ainda continuam internadas no Hospital de Castelo Branco e outras 7 no Hospital da Universidade de Coimbra. Os combustíveis voltaram a subir esta segunda-feira. É já a terceira subida no mês de janeiro. A gasolina subiu 2 cêntimos e o gasóleo 1. As cotações internacionais dos combustíveis subiram e provocaram o aumento dos preços. Os trabalhadores do setor privado têm até ao próximo sábado para informar os patrões se preferem receber os subsídios por inteiro ou se adotam a modalidade dos duodécimos. A lei foi publicada esta segunda-feira em Diário da República e entra em vigor a partir de amanhã. Carlos Costa alertou o governo para a necessidade de um novo contrato social. O governador do Banco de Portugal lembrou que nem sempre as reformas em Portugal têm tido os melhores resultados e que agora é o momento para corrigir o rumo. Carlos Costa falava na conferência sobre organização e gestão do setor público. O antigo ministro das Finanças, Silva Lopes, avisou que cortar 4 mil milhões de euros só de uma vez pode ser difícil e dar asneira. Além disso, avisou ainda que já se cortou demasiado no setor da saúde. Silva Lopes explicou que, embora concorde que seja necessário fazer cortes nas despesas e aumentar as receitas, acha difícil cortar tanto dinheiro de uma só vez e lembra a taxa social única como um exemplo de uma medida que o governo adotou e que foi forçado a deixar cair. Lembrando que na saúde já foram feitos muitos cortes, Silva Lopes afirmou que a educação é o setor onde ainda existe espaço para cortar. Começam hoje a ser sepultadas as mais de 230 vítimas de um incêndio numa discoteca em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Na discoteca Kiss estavam mais de 900 pessoas. A maioria das vítimas tinha entre 18 e 25 anos. Grande parte das pessoas morreu sufocada ou espezinhada. O fogo começou quando a banda que estava a atuar decidiu usar material pirotécnico. Dilma Rousseff decretou 3 dias de luto nacional. Entretanto, 3 pessoas já foram detidas pelas autoridades. Um dos sócios do estabelecimento de diversão noturna e 2 elementos da banda que atuava na altura estão a ser responsabilizados pelo incêndio na discoteca Kiss. Um terceiro elemento da banda tem também um mandado pendente e já disse que se entregará à polícia. Desde outubro do ano passado, as cheias em Moçambique já provocaram 68 mortos e 112 mil deslocados. Os números são do Instituto Nacional para a Gestão de Calamidades. Segundo a porta-voz deste organismo, Rita Almeida, o número de vítimas mortais, desde que começou a época das chuvas, pode ainda subir, porque há muita gente desaparecida. Rita Almeida explicou que muitos rios ainda estão acima da sua capacidade máxima e que, por isso, o risco de um novo desastre natural mantém-se. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Boa noite.